mas o milênio me fascina. Como sempre a mesma rotina, o pesadelo e o ódio. Sempre um pilantra querendo subir no pódio. Papai Noel, aqui não existe, mano. O que eu vejo são muitas cenas tristes, desesperos, revolta e dor, miséria, esquecimento e também desamor. Um cachorro sem ela, tragédias no abandono das favelas. Moguela, a Cinderela já age diferente, cola lá balato, falsa competente. Demonstra ser o que ela não é, porque quando a casa cai muda tudo, né? Mas desamor é tudo igual. Tem pilantra sem vergonha e também tem paga pau. Se vende pro dinheiro, um real qualquer, ainda bate no peito, anda dizendo que é. Se acredito ou não, maluco, guardo pra mim. Confesso desconhecer suas atitudes, sim. Pode acreditar, pode acreditar. As coisas vão mudar e Deus vai ajudar. Pode acreditar, pode acreditar. Na hora de votar, o povo vai lembrar. Mas vou mudar, vou viajar. Vejo dois companheiros de sofrimentos rivais, iguais, caminhos diferentes por atitudes banais, reais e mais. Banais feito a fome que ninguém dá valor, feito a periferia que não vai computador, ou feito a pobreza que a miséria já matou. Morou? Então se liga aí, vê se presta atenção, porque não fica aqui o verdadeiro ladrão. Vejo natais de uma pobreza odó, sem geladeiras que nem freezer, ó. Mesa vazia, asa de frango só. É comodismo, irmão, é egoísmo. Então não vou chamar-lhe atenção, mas já era escravidão. Não é brincadeira, não. Também sou desta nação, anonimato qualquer, esperançoso na fé. Fernando Henrique, qual é? Salva-me se puder. Ó meu bondoso Jesus, seja a nossa luz, que por amor nos conduz. Aqui nem tudo reluz. Pode acreditar, pode acreditar. As coisas vão mudar e Deus vai ajudar. Pode acreditar, pode acreditar. Na hora de votar, o povo vai lembrar. Então pergunto a você, o que o povão vai comer? Fazer, sobreviver de quê? De fome não vou morrer, estão lotados DPs. Problema, tá embaçado o sistema. Carrego sempre dilema, não seja mais um esquema dos patifes Brasil, acorda aí aliado. Câmara, Congresso e Senado, não vejo um deputado a nível nacional, num periférico lotado, dando Feliz Natal. Logo pergunto a você, indignado da aqui, me diga FHC, quantos mais vão surgir? Mais um ano se passou, mais um milênio terminou e nada mudou. A fome só aumentou, o emprego sumiu, a violência gerou uma guerra civil, culpa dos governantes do Brasil. Pode acreditar, pode acreditar. As coisas vão mudar e Deus vai ajudar. Pode acreditar, pode acreditar.